Vamos lá. Vamos. Você que vai ser o host, né? Boa. Vamos lá. Iniciando. 3, 2. Ai. Vá. Cara, ele sempre faz isso. Ele não deixa eu começar as coisas. Ele não deixa. Ele só não deixa. Ele fica nessa putaria. Ele já uivou. Ele já riu. Ele. Ó, agora ele gozou. Né? Não, eu não fiz nada disso, não. Eu tô bem quietinho aqui. Tô falando da boca. Amarelo, geladeira no ar! Vou recomeçar com essa porra. Aqui quem vos fala é o trauma do amarelo geladeira, Fred Pereira. E hoje eu estou aqui com aquele que trabalha no RH do amarelo geladeira, Luiz Henrique. Olá, boa tarde, queridos amigos. Qualquer coisa, se vocês quiserem participar do amarelo geladeira, a gente tá com um processo de recrutamento e seleção. Mentira. Toda quarta-feira você pode chegar aqui na sede do amarelo geladeira às 13 horas. Com seu currículo vitae, tá? E uma foto. Obrigado. Ah, eu queria dizer também. Eu esqueço que eu tenho meu bordão. Não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Então, assim, sabe, é difícil ter um bordão, gente. O que é um ou dois psiquiatras que me odeiam, sendo que tem mais de 2 milhões de psicólogos que me amam? Não há ninguém mais poderoso do que eu e o Vygotsky na sócia histórica. Um beijo. O mais legal é que o Luiz... É uma introdução. Ele interpreta. Minha, né? É que como é gravado... Ninguém é gravado só ódio, mas ele interpreta. Ele tem esses movimentos aqui, assim. Acho genial. Foda-se! E hoje eu estou aqui também com aquele que diz que faz gestalt terapia, mas jura que não fuma maconha. É o Brandão! Podem falar o que quiser, eu tô aqui agora pra responder tudo. E hoje eu estou também com uma jovem que o seu recalque bate na psicologia dela e volta como autoconhecimento pra você poder lidar com seus traumas. Ana Souza! Nossa, foi complexo o negócio aí, tudo bem? Nossa amiga Yoná, ela fica nervosa na frente de um microfone. Eu sempre fico nervosa quando fico diante de um microfone, então nervosíssima. Mas primeiramente gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, pra minha avó, pra Xuxa. Ela tá, deixa eu falar. Toda Paquita. Paquitão. Só lembrando aqui pro nosso caro ouvinte, pra nossa cara ouvinta, qual que é os nossos contatos, pra ele poder entrar em contato com a gente. Não, claro. Com certeza a gente vai estar disponibilizando isso pra você agora, querido ouvinte. Você que tem um problema, você que tem uma dificuldade na sua vida, você pode mandar um e-mail pra gente, pro contato, @amarelogeladeira.com.br. Você também pode deixar um comentário nas nossas postagens lá no site, o amarelogeladeira.com.br. O www é por conta sua. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser, você não coloca. Você é livre pra fazer isso. Você também tem que seguir a gente lá no Facebook, curtir nossa página no Facebook e curtir também a gente, as nossas fotos lá no Instagram. Lá você vê a nossa carinha, vê como a gente é lindo, maravilhoso, mentira, como a gente é descolado e diferentão. Mentira. Isso é. E também você entra lá no Twitter e segue a gente, manda muito reply, manda DM pro Fred, manda nude pro Fred. Manda. Tá precisando. Manda. Faz 3 anos que ele não transa. Por favor. Voltou a ser virgem. Então, e o Twitter nosso é o Amalelo. Ah, cara, e você também. Eu errei no último também. Eu falei Amalelo. Mas não é Amalelo. Lembrou a criançada, a molecada, né? É o Amarelo Geladeira sem o I. Entendeu? Não. Tudo tem I, menos o Twitter. Tão emplaçadinha, menina. E é isso. Um beijo e fica com Deus. Eu quero fazer aqui, antes de a gente iniciar a falar qualquer episódio, eu quero fazer um desafio pra você ouvinte. Você que tá ouvindo aqui, eu quero que você chegue, você ouça até o final e mande um e-mail pra gente. Lá no final desse episódio, você vai mandar um e-mail ou vai entrar lá no site e vai fazer um comentário pra nós. Eu quero que seja, no mínimo, 5 e-mails ou comentários aí pra esse episódio. Então, tô fazendo um desafio pra você, ouvinte, que ainda não mandou e-mail ou algum tipo de comentário pra gente do Amarelo Geladeira. Então quero que você faça isso nesse episódio. Tá. Sabe assim, ouvinte, sabe, os 5 primeiros que mandarem, sabe o que vocês vão ganhar? Nada. E você que não mandar, a gente vai te xingar de arrombado. Isso aí. De arrombado. Mas e aí, Luiz Henrique, qual é o tema do episódio de hoje? Hoje a gente vai falar sobre ler mentes. Eu não sabia. A gente vai falar sobre cartas, tarô. Sabia, e também não? Cristais. Esse foi no episódio passado. Ah, é verdade. Gente, falamos de signo no passado. A gente, na verdade, hoje vai falar de psicologia, que não tem nada a ver com isso. Se você acha que é isso, psicologia, você é burro. Eu acho, inclusive, muito parecido. Então, Fred, acabei de falar, se você acha que é isso, você é burro. Ah, vai tomar no teu rabo, filha da puta. Será que você não entendeu que você é burro? Tem que estudar mais, você já é uma pessoa quase formada. Por que você não faz o seu TCC sobre isso? Vou fazer meu TCC, sabe sobre o quê, filha da puta? Não, não é pra falar. Se eu fizer meu TCC, é vamos verdade, começar porque por aí. Você não faz ele, né, Fred? Um dia eu faço. A gente vai falar sobre TCC hoje, gente, como é difícil o TCC. Não, não vai falar sobre TCC, não. Para com isso. Ninguém vai falar sobre TCC nessa. Ninguém vai falar de TCC. A gente não vai falar sobre TCC, a gente... Não, vai falar assim sobre TCC, terapia cognitiva e comportamental. Aê! Grande terapia. Gente, Juliana tá desmaiada. Amarelo Geladeira. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia. Como diz o Ryan, o Amarelo Geladeira tem 12 milhões de psicólogos e a gente tá com alguns deles aqui hoje. E eu já quero iniciar aqui com uma pergunta pra vocês da mesa que são psicólogos, que é o seguinte: quantos psicólogos precisa pra trocar uma lâmpada? Nossa, você jura que eu vou fazer esse tipo de piada? Uma lâmpada... Eu quero saber, vocês têm a resposta? Depende. É o quê? Depende. Depende de qual que é a área que ele segue, né? Exatamente. E outra coisa, assim, o que é uma lâmpada pra você, Frederico? É isso mesmo, já me demonstrou bem o que é o problema do psicólogo, é isso. Olha o problema. Gente, isso não é um problema se a gente indaga as pessoas. Certamente que sim. Não, vocês não indagam. O que, que o psicólogo faz? O psicólogo é aquela pessoa que senta pra uma pessoa, a pessoa começa, porra, tô fudido, não sei o que, minha vida, caralho, meu cu. Seu cu? Porra, vai tomar no cu. E o psicólogo, o que, que ele faz? Não sei. Ele vira pra pessoa, eu falo, é mesmo? Eu não sabia. Conte-me mais. Ai, que dá vontade às vezes. Nem é sempre isso que a gente faz, tá? Isso daí é um preconceito que as pessoas têm com psicólogo. Mentira. Tinha um Twitter que chamava Frases de Psicólogo. Ele era todo assim, é verdade? Conte que vale-me mais. E era um loop disso, cara. Mas é muito bom. A pessoa tá falando nada com nada, sabe? Você percebe que a pessoa tá só rodeando você. Aí você só atua nessa que a pessoa fica tipo... E... Acelera. Não é... Tem que falar mesmo o que eu preciso falar. É isso, gente. A gente não faz de maldade, não. Tudo que a gente faz dentro da terapia, na escola, na onde a gente vê, a gente faz tudo pensadinho. Tem psicólogo que não é muito pensado, mas a gente aqui, ó, da mesa, a gente faz. Vamos então voltar pro início, então? Pro iniciozinho. Porque voltar pro futuro não dá, né, Fred? Cala a boca, vai se fuder, não começa não. Vai tomar no seu rabo. Qual que era a ideia que vocês tinham do que era psicologia? O que, que vocês imaginavam que era esse curso? Imaginavam que vocês iam hipnotizar a pessoa? É, okay. Imaginava que você ia olhar pra alguém, ia ler a pessoa, ia saber tudo sobre a vida dela? Como é que é? O que vocês pensavam que era psicologia? Mas a gente já faz isso. Ah, é isso, né? É verdade. É por isso que você anda com esse reloginho balançando sempre? É. Ah, entendi. Foi por isso que eu te dei senhão ontem, né? Você me deu mais coisa ontem. Daí deixa pra depois. Como foi pra você, Yoná, entrar na universidade? Bom, pra mim, eu já tinha uma visão da psicologia, que não era essa, ainda bem, mas assim, era uma visão muito limitada, que eu achava que a psicologia se resumia ao divã e ao Freud. Não? Ainda bem que não. Mas assim, ao longo do curso eu fui aprendendo e conhecendo outras linhas, outras áreas de atuação do psicólogo, e foi isso que me fez continuar na psicologia. Assim, mas eu acho que muitas pessoas entram, assim, com essa visão muito limitada, sabe, que é é um conhecimento, é quase um senso comum, assim, do que seja psicologia. Mas é, ao longo do curso a gente vai se deparando com outras coisas, coisas novas que a gente às vezes nem imaginava que tivesse, ou que fosse área de atuação da psicologia. E aí é um mundo de possibilidades. Daí você descobriu o RH, então. Também, foi uma das coisas. Mas, RH, né? Tá certo. Assim, né? Uma coisa que eu nunca entendi, por que que psicólogo tem que trabalhar em RH? Quem que falou, caralho, esse cara aqui, ele vai ler as pessoas pra mim e vai falar, esse cara vai trabalhar bem. Porque nego, pra enganar psicólogo, eu sou um desses, pra enganar psicólogo, pra entrar em trabalho, sou eu. Nossa senhora! Vários gibres. Nossa, eu dou vários gibres de psicólogo. Nossa, a primeira coisa que eu já chego e falo, quero crescer na empresa. Cara, eles adoram isso, eu não sei porquê, cara. Você já vai com o roteiro pronto. Assim. Vou, e eles chegam... Porque tem aquela frase, quando você vai ser vendedor, e alguém fala pra você, vende aí um pneu furado. É o quê? Pneu furado. Eu já tive que vender uma calcinha da Xuxa. É o quê? Ah, mas daí é fácil. Eu comprava. Não, mas tipo assim, venda pra gente um pedaço de picanha para um vegetariano. Cara, não. A coisa mais lógica teria que ser alguém chegar e falar, olha, eu não vou vender pro senhor porque o senhor é vegetariano. Pra mim, esse cara é que tinha que ganhar um emprego, porque ele é inteligente. Ele sabe das coisas, ele vai otimizar seu tempo. Ele não vai passar 2 anos lá, compra picanha aí. Não, eu como mato. Não, como picanha. Caralho, me parece uma coisa tão burra. Tem alguma crítica da psicologia em relação a isso? Não estou disposta a comentar sobre isso. Não, mas, ó, primeira coisa. Esse é bastante polêmico, mamilos na psicologia. Assim, existem várias críticas a esse modo de recrutamento e seleção, que assim, né, a gente sabe que existe, mas não é o correto. Não tinha inclusive, correto, mas, assim, né? Eu e o Oná, a gente esteve presente e organizando esse tipo de recrutamento e seleção da empresa aqui em Campo Grande. Mas a gente não vai dizer o nome da empresa, mas tá? Aí você... O Comper. Não, amigo. A empresa foi a que você... Riachuelo. Você já trabalhou na empresa. A que você trabalhou na empresa. Ah, é? Mas a empresa que fazia o recrutamento de seleção pra essa empresa... Pra essa empresa? Google? É, o Google. Ah, tá certo. GNT, gente. GNT. O Fred trabalhava na GNT e o Leonardo, a gente estagiou. Mas assim, você falou... Porque o lógico seria, assim, a pessoa que deu uma resposta... Eu não vou vender uma coisa que não é útil ser a pessoa contratada. Mas assim, pra empresa, digamos que não é interessante que a pessoa seja uma pessoa tão... pensante ou questionador, assim. Comunista do essa coisa de você ser criativo e tudo mais, é mais que uma máscara, assim, pra você não seja tão questionador. Por quê? Não sei! Porque essa vai ser uma pessoa que vai dar um pouquinho, digamos, de trabalho pra empresa, porque, como o Luiz falou, a pessoa não vai ser tão obediente. Qual foi o que você usou, tipo, né? A pessoa não vai fazer tudo que a empresa manda ela fazer, porque é uma pessoa que questiona. Então, assim, seria interessante, tipo, uma pessoa que tem uma psicologia mais crítica e tal, leva isso e fala assim, ó, essa pessoa é boa porque ela vai ser uma pessoa crítica, ela vai conseguir, ao mesmo tempo que essa pessoa é crítica, é o tipo de pessoa, quando ela estiver à frente de um problema, é uma pessoa que vai ter outras saídas, ela sabe ter outras saídas, porque ela é uma pessoa crítica, é uma pessoa que ela sabe pensar. Uhum. Só que, não, a empresa, ela quer alguém burro, que mandam. É. Como se fosse a criatividade, quer ver a criatividade, né, do funcionário e tal, nessa de vender algo que não é útil, um pneu furado ou uma calcinha da Xuxa usada, mas assim, a gente sabe que caralho, essa... vender uma... Você botar um... Fala pra ele, como é que você vai vender uma calcinha da Xuxa usada? Caralho, eu boto essa porra lá no Mercado Livre, mas vende rápido, eu boto leilão pra vender pra caralho, vende leilão. Tá Deep provado. Web, Deep Web, fala pra cá, Deep Web, amigo. Como é que eu vendo? Deep Web, Deep Web. Tô Deep me Web. Sentindo mal, Fred, não consegui vender. que você inclusive falou? Não passei. O que você falou? Como você vendeu a calcinha da Xuxa? Isso eu não lembro. Não, mas eu acho certo. Recalquei da minha vida. Mas assim, esse tipo de recrutamento e seleção, eu penso que chega a ser até humilhante, assim, às vezes, sabe? Da forma como é feito. Eu não digo todos os recrutamentos e seleção, não digo de todos os psicólogos, mas assim, eu acho que falta um pouco de pensar. É humilhante, assim, sabe? É uma eu questão, acho. Assim, que não é um problema até do psicólogo, sabe? Não é que o psicólogo, ele é malvadinho e ele faz desse jeito porque ele é sem noção. Mas é porque ele, assim, como outro trabalhador, se ele não faz desse jeito, a empresa a qual ele é contratado, manda ele embora, porque tem um pessoal que não liga de fazer desse jeito mal feito, e aí faz desse jeito. Mas quem que seleciona esse psicólogo? A pessoa quando vai lá fala, você é psicólogo, cure a loucura de, sei lá, de uma pessoa. É, tipo, eles fazem alguma coisa assim pra vocês? Igualzinho como faz a pergunta, vocês têm que fazer as perguntas? Não, né? Não, tipo, como assim? Eu não entendi. Repete. Tipo assim, o psicólogo, quando ele vai entrar nesse emprego do RH, vem um outro psicólogo morto, fala pra ele, cure o Charles Manson. É o quê? Vai falar pra você isso? Eles falam isso pra vocês? Por que que você tem que fazer isso com um cara que vai atender telefone pra vender coisa, né? É algo tão burro. Burro! É algo tão burro. É mas é, então, mas é porque essa questão é mal feita desse jeito, porque eles precisam ficar só numa parte básica, assim, sabe? Eles não precisam ir muito o pessoal, os psicólogos que fazem essa parte do RH. Eles têm que, tipo, cumprir uma meta. Geralmente, eles têm que colocar muita gente de uma vez só. Então, eles fazem esse geralzão, assim, faz recrutamento e seleção em grupo, que é super errado. Recrutamento e seleção você tem que fazer com uma pessoa, ela sozinha com você. E aí, eles fazem esses grupões, fazem grandes grupos. De pessoas que estão tentando a vaga, porque você tem que fazer isso rápido. E aí, fazem esse tipo de coisa que só fica meio que superficial. Entendi. Sendo que, assim, podiam aplicar um teste, podia fazer uma entrevista. Que... uma gincana, cara. Tipo, passou repassa, sabe? Ah, quem foi, não sei o quê? Tá, torta nele! Eu acho que seria muito mais da hora. Seria mais divertido, porque... eu ia gostar até de perder o emprego, sabe? Extremamente estressante você passar por um recrutamento de seleção desse. Mas as empresas que têm o psicólogo pra fazer esse tipo de trabalho, eles têm, assim, um roteiro, né? Que o psicólogo tem que seguir. É isso que o Luiz falou, assim. A gente, às vezes, tem uma liberdade de fazer diferente, mas ao mesmo tempo é muito limitado, porque a empresa acaba impondo algum tipo de forma de você trabalhar. Ou seja, como tem essa meta que a pessoa precisa fazer, ela acaba fazendo seleção de pessoas com um grupo imenso. É, tipo, que não é o correto. Tipo, você tem 30 vagas de atendente de telemarketing. Vai 100 pessoas e você tem que fazer isso em um dia. Tipo, em um dia não, em meio dia, assim, sabe? Muito. Uma parte da manhã. E aí, tipo, a pessoa tem que fazer de qualquer jeito, porque, tipo, é uma meta que ela tem que bater. Senão o cara lá, que, onde o psicólogo trabalha, fala pra ele assim, ó, se você não fizer isso, você vai perder seu emprego, porque eu preciso que você complete essas vagas, tipo, hoje. Não pode ficar faltando muita vaga. Você tem que colocar o máximo de gente possível. A partir do que a Yoná falou e o Luiz também falou, dá pra perceber o poder que a psicologia tem, até mesmo pra escolher seres humanos para o trabalho. É nessa que visão show, que eu hein, cheguei hein, na psicologia. Tive um tempo pra pensar enquanto vocês falavam, eu via psicólogos com esse poder. Parece que um olhar diferente, um olhar que analisa, e eu via isso nos meus amigos psicólogos, que eu já tinha antes de escolher psicologia. E vendo hoje, parece que eu queria ter esse poder, sabe, de conhecer o ser humano por completo, entender a alma do ser humano. Que e eu acho que foi aí que eu entrei na psicologia. E saindo agora como psicólogo, eu percebo que quanto menos eu tenho esse poder, mais eu conheço. Então é uma inversão de valor. Passar pela faculdade e entender que esse poder não leva a nada. Na verdade, ele só engessa e faz com que até mesmo vários psicólogos ainda tentam ter esse poder e acabam desvirtuando o papel da profissão. Que bonito. Eu fiquei impressionado. Tá vendo como é que fala, Luiz Henrique? Tá vendo como é que fala bonito? Querido, eu falo do jeito que eu querer. Do jeito que você querer. Do jeito que você querer, depois é o editor que querer editando lá o caraca. E você acha que eu faço isso porque eu não quero? Eu faço porque eu quero que dá trabalho pra você. Filha da puta, eu tenho certeza que você é filha da puta. Pica-pau biruta. Quando eu entrei na psicologia, tipo, a visão que eu tinha era que, como minha mãe fazia terapia, e algumas vezes eu acompanhei ela, era essa questão mais clínica mesmo, assim. Ela vai... e paga caro. Puta, eu vou fazer isso aí, cara. Ah, não, mas ela fazia pelo SUS mesmo. Ah, não. Então não entendi. Agora eu não entendi por que você escolheu, mas tá bom, continua. Não, porque... os amigos na escola falavam, nossa, Luiz, como você sabe ouvir as pessoas? Mentira! Nossa, você é um pessoa que você ajuda, mentira, sabe? Você ouve as pessoas e você ajuda a tomar se decisões corretas. Verdade, né? Podia ter, tá aí. Podia ser taxista mesmo. E aí você entra com essa visão, tipo, ó, nossa, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ouvir elas, eu vou ajudar elas a terem uma vida melhor, só falando, só conversando com elas. E você descobre, assim, que, tipo, é bem tenso, porque você não pode falar qualquer coisa, né? Você tem que, tipo, pensar no que você vai falar, você cria condições, você... ah, quer dizer que então você ouvia e fofocava, né? É. Se entregou, hein, Luiz? Porque você... Libriano, gente! Libriano! Ô, Libriano, você... meu amigo, ele não gosta de fofoca, ele gosta de trocar informações. Verdade, eu troco informações. Eu sou uma pessoa que eu levo informações que podem auxiliar a pessoa a ter uma vida melhor. Uh-huh. Quando a pessoa me conta uma informação que ela acha que essa informação só é bom pra ela, ela tem que falar pra mim que é um segredo, que aí eu não... Se eu deixar explícito, pode ser que ele vai correr. Aí, e eu até sei como ele começa essa essa transferência de informação. Ele começa dessa, exatamente dessa maneira. Amiga! Você não imagina, amiga! É amiga! A gente não sabe fazer hétero! Já quando eu tô como psicóloga, eu já não faço esse tipo de coisa, porque hoje em dia eu sei que eu tenho que fazer um plano de trabalho, eu tenho objetivos específicos a trabalhar com a pessoa. É tudo trabalhado a partir da pessoa e não coisas que eu levo pra vida dela. Não, é tudo a partir do que ela me conta, que aí eu faço as coisas que eu tenho que fazer com ela, pra ajudar ela. Empolgante! Isso, não só na terapia, né? Mas assim, eu acho que todo mundo tem isso como objetivo, não importa a área da psicologia. Você sempre tem que traçar um objetivo, fazer uma coisa. E eu acho que foi isso que eu também aprendi na psicologia, que assim, não existe uma área só. Existem várias áreas e que assim, psicólogo não só conversa com a pessoa. O psicólogo, além de conversar, ele faz a pessoa ter uma mudança na vida dela. Bem louco! Bonito, você é tipo Jesus. Não. Que você tá falando. Não, porque eu não transformo água em vinho. Transforma que eu já vi. Transforma que eu já vi. O quê? Transforma coisa em goró que eu já vi. Eu já vi. Luiz Henrique embalada, ele sai, eu não sei como é que ele volta com catuaba, volta com cerveja, cerveja cristal. Sabe o que que eu faço? Não sei. Eu entro na cabeça das pessoas e como eu fiz ontem você me dar R$100, eu faço elas me darem bebida. Eu vou fazer psicologia por causa disso, aliás, cara. Aliás, as festas de psicologia são as melhores, viu? Verdade. Tem uma que chama, como é que é? Crazy Dick? É o quê? Como é que é? O que é isso? Não conheço. Como é que é? O Pinto Louco, como é que é? Psicopato, olha. Crazy Dick. Crazy Dick, psicopato. Eu vi em algum lugar já. O Falo Louco. Eu já vi em algum lugar. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um X-X. Eu vou ver o doutor. Uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Quero que vocês digam essa experiência maravilhosa dentro da universidade que todos os estudantes de psicologia têm, que é da Choque em Rato. É o quê? Agora aqui a gente tem um monte de vegetarianos, veganos, defensores dos animais, falando bando de filho da puta. Já tá te xingando, Luiz Henrique. Verdade. Sim, por quê? Porque vocês dão choque em ratos. A gente não dá, pois gente. É, tipo... vocês não têm que reclamar com a gente, não. Tem que reclamar com o Skinner e com os psicólogos comportamentais. Manda reply pro Guilherme aí. Explica aí o que é o Skinner, pra quem tá ouvindo. Quem? Nossos ouvintes. Os ouvintes são burros, Luiz Henrique. Aquele programa lá da MTV, então tinha que ser meus 20 e tantos anos, não é isso? É, meus 20 e tantos anos. Mas era 20 e poucos anos. Era 20 e poucos. Então, entendeu a piada? 20 e poucos. Vou explicar, o Skinner é o cara que criou, é certo? É certo falar criar assim, as pessoas criam, tá? É. Ele criou a psicologia comportamental. Behaviorismo radical. Radical, parabéns. Obrigado, amiga. Porque o Guilherme vai xingar a gente. É verdade. Então eu vou cortar isso, que eu quero que ele xingue. E o que é isso? Qual a lógica? É assim, eu quero que você faça uma coisa pra mim, quando eu vejo que você tá fazendo uma coisa pra mim, eu te dou um chocolate. Se você gosta de chocolate. Aí você vai fazer as coisas pra mim? Sempre assim, porque eu vou dando chocolate. Até que aí uma hora você vai estar fazendo as coisas pra mim, eu não vou estar precisando dar chocolate pra você. Por quê? Porque você foi reforçado. Aí... Foi reforçado? Você foi manipulado. Como é que é esse papo, não? Não, aí... Olha o conversinha do psicólogo. Aí você conversa... Na dominação. Você conversa com o Guilherme também sobre isso, porque ele que fala que é reforçado. Eu também acho que é manipulado, mas é eles que são da comportamental aí. Quando você não tá querendo fazer por bem, quando eu te dou um chocolate, eu pego um choque e eu pego um fio desencapado. Ai, você não vai fazer as coisas pra mim? Ah, te dou um choque. Sabe o que você tá falando pra mim? Ditadura militar, cara. Foi mesmo. Foi tipo isso. Não fui eu que falei isso. Foi tipo prédio. Assim, né? Ô, amigão, cola com nós. Não quer? Porra. Pior de tudo é que você cria uma intimidade com o rato, dá um nome a ele e ainda faz isso com ele. A gente segue um conselho de ética e tem a parte da ética animal que hoje em dia não permite mais a gente fazer isso. Não que a gente queira fazer. Eu também fico feliz porque eu peguei muito amor pelo meu rato, eu queria levar pra minha casa. Mentira. Eu queria dar uma comida boa, uma vida boa pra ele, uma vida fora de uma caixa. Eu queria dar uma vida boa pra ele conseguir um bom emprego. Sim, pra ele conseguir fazer faculdade. Sim, sabe por quê? Tá porque sabe que ele vira comida de cobra, meu rato, coitado. Até hoje eu tô trabalhando esse luto na minha terapia. tá? É assim, é, então a gente não é, não é permitido mais a gente dar choque nos atos. As pessoas queriam dar choque, assim, antigamente podia. Hoje em dia, não, mesmo que a pessoa quer, não pode. Não pode dar choque? Não pode. No rato, não. No rato, não. Agora, no protestante, pode. Ai, ai. Mas aí é coisa que desenvolveram com a polícia. É, né? Não tá certo. Tudo bem, não dá choque no rato, mas deixa ele com sede, né? É. Passando fome, trancado numa gaiola. Pelo amor de Deus, né? Vocês vão ver com os ratos rebelar, vocês estão tudo fodido, são os primeiros. Sabe qual que é o nome disso? É Big Brother. O cara tá maluco, meu irmão! Quando eu comecei a fazer psicologia, eu achei que eu ia encontrar vários amigos libertos, que nós íamos nos abraçar bastante, que ia ser bem... A turma seria muito unida. Se você pensa em fazer psicologia, esse não é o caminho que você vai encontrar, provavelmente, viu? É muita treta. Ali é tira, porrada e bomba, é gente puxando tapete de gente. É quase o atual cenário brasileiro da política. Meu filho, olha, você chega lá e... Sempre tem um cunha, né? Tem bancada evangélica. Com certeza, bancada evangélica tem. Graças a Deus. Aí tem a parte mais do socialistinha, sabe? Aí tem a parte das putas e dos viados. Adoro, perigo. Ai! E aí tem as mães de família, tem a parte, tem os filhos de fazendeiro, tem tudo. Mãe de família eu vi porque eu fiz uma matéria em psicologia. Aí você queria pegar as milf, né? Não, não queria pegar ninguém não, cara, foi só estudar mesmo, irmão. É... Daí eu cheguei. Mentira! Foi o Fred não, não vai pô, nem. Para! Nem na faculdade de ciências sociais. Vai tomar no seu cu que eu vou, sim. Eu vou. Daí eu cheguei lá. Vai nada. Você, amigo, que ouviu o podcast sobre faculdade e a facu, você cala vai ver como que o Fred vai estudar. Cala muito. A boca. Aliás, até... estamos com a máquina da verdade aqui. Deu 99% falso essa afirmação, Fred. Fiz uma matéria lá no psicologia. E tinha um tio, tinha um casal, tio, era tão fofo. Ai, eu fiz com eles também. Isso. Todo mundo fez. Olha, era tão fofo, um casal de tiozinhos. Sim, que bonitinho. É, parecia uns bichinhos, né? Sabe tipo... qual que é mais engraçado? Não sei. O cara é muito viado, qualquer um vê que ele é viado. Ah, ele é viadão. E ela é... ó, foda-se. Começamos a interpretar, viu, ouvinte? Você que inventa de anjar com a gente. Inclusive, aqui, ouvinte, quando você faz psicologia, você tem uma matéria, isso é verdade, mentira. Que eu sei, isso eu sei, que é uma matéria de gaydar, que eu sei que vocês têm, que vocês sim. Olham pra pessoa, bate 5 segundos e falam, esse é viado. É verdade. Esse é viado e precisa dar a bunda verdade. Pra descobrir, ele é que é. É na mesma grade com bola de cristal. Bola de cristal, que é outra matéria que eu sei com tarô. Tarô também tem, não tem tarô? Tem xing. Tem xing, tem tarô, tem tudo isso, cara. Ah, que eu mais gostava era de massagem. Tava com cultura. Mas é assim mesmo, a gente entra na faculdade pensando que vai fazer psicologia, achando que vai pegar casos de psicopatas, pegar casos de pessoas esquizofrênicas, pegar vários casos pesados assim, mas na verdade você vai chegar lá e você vai pegar estatística, vai pegar teste, filosofia, avaliação psicológica, aí você vai pegar morfofisiologia. É esse tipo de coisa que você vai pegar lá na psicologia. O primeiro semestre... Eu não gosto de filosofia porque era com um padre. É, aí é eu venho da católica, gostar. Então já mas vi. O primeiro semestre é como uma peneira, assim, sabe? Porque tem todas as matérias que não são, assim, específicas da psicologia. Você tem uma matéria de psicologia que as pessoas chamam de psicologia, mas é psicanálise, tá? Que, assim, algumas pessoas não enquadram como psicologia. Que como... nem ciência é. Nem ciência é, né? Nem ciência. Fala isso pra um psicanalista, vai ficar bravo, hein? Vai ter um monte xingando aqui. Vai ter pode nada. Xingar, pode xinga. Xingar. Ei, eu tô te desafiando a mandar um e-mail me xingando. Desafio, quero ver você, quero ver se você me xinga. Você é psicanalista. Eu quero que você me xingue mesmo. Sabe? Porque eu vou virar pra você e falar que isso é coisa do seu inconsciente e isso é projeção sua sobre mim. É, okay. Um beijo pra você. Mas é verdade, a gente só tem uma matéria de psicologia, pelo menos na federal foi assim, que aí é de psicanálise e aí você fica encantado, né? Nossa, eu te chamo assim porque é a única que é mais direcionada pra psicologia. É porque... As outras não são assim. Claro que são matérias importantes, mas não são da área da psicologia especificamente. Então é a a única matéria que chama você. Bem, aí você, no semestre, já muda um pouco de figura. Aí você fica, vixi. E por que que ela te chama? Porque ela te dá poder. Pra entrar na cabeça das pessoas. Descobrir. Fazer a pessoa que desmaia. Não. É. A pessoa... E aí você começa a ouvir seus amigos e tudo é por causa da relação com a mãe. E com mal o pai. Resolvida. Pra homem, é porque ele tem uma relação muito ruim com a mãe e o pai. E pra mulher, porque ela queria ter um pau. É isso, né? Que fala a psicanálise. É. Aí o mais. Xingar, mas basicamente. Aí eu mais... Já ensinamos a psicanálise. Ó, gente, acabou de ensinar o que é psicanálise pra você. Aí sabe o que é mais triste? Você ouvir uma professora mulher falando pra você que as mulheres são pessoas desejantes e faltantes porque elas nunca vão ter um falo. Babaca. Gente, eu quero morrer com uma coisa Resumindo, dessa. Resumindo, o ser perfeito dentro da psicanálise é a travesti. Mulheres com um piruzinho. Não, a psicanálise até algum tempo atrás dizia que isso era doença, amigo. Tava no DSM até pouco tempo atrás. Aliás, minha professora, falou que curou um caso de... Teve uma cura gay no consultório dela, hein? Nossa, que babaca! Que babaca! Jesus! E essa é uma discussão muito, assim... Essa é uma discussão, que amigo, que assim, se alguém falar isso pra você, tem que saber que isso é mentira. Uhum. Porque quando falaram que curaram isso daí, 20 anos depois, o cara se matou, tá? Esses são os casos da psicologia que curaram... É claro que ela não usou a palavra cura. E aí, ouvinte, se você tem vontade de fazer psicologia, já se prepara pra não engolir tudo de uma vez, viu? É, não, e se você quer fazer psicologia e você acredita nessa coisa de cura gay, não faz, cara. É verdade. Faz um favor pra sociedade, não faz. Vai pro outro lado, morre. Sei lá, faz. Morre é legal. Já. Morre, faz favor, morre. Geralmente, essas pessoas que são evangélicas e vão pra psicologia é pra poder achar instrumentos pra legitimar um preconceito. Geralmente é isso que esse público eu vejo vai mais, fazer. Eu vejo novamente uma relação com o poder. Morre, uma não. Tentativa de ter mais instrumentos de ter poder e assim interferir na vida das pessoas com mais propriedade ainda. Já que é... Ficoteando, né? Hoje ele tá ficoteando. Só uma dica pra essas pessoas. Estuda. Não, de verdade, estuda. Uma relação de gênero, antes de querer sair falando pras pessoas, que ser gay é doença. Doença é o que você tá fazendo, cara. Cara desse é doente. Falar pras pessoas que querem interferir na vida sexual das pessoas. Amigo, por favor, cara, nós estamos no século XXI. Para de viver lá no... Eu sou trouxa do caralho. Vai tomar no seu cu, filho da puta do da porra. É isso aí, pronto, fechou. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sirree, that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree. Knock on wood. Oh, well, knock on wood. So I'm crazy, so what can I do? So are you. Psicologia. As pessoas, quando entram lá, elas se deparam com uma coisa que é o seguinte. Existem, não psicologia, mas psicologias. Ou seja, existem diferentes teorias e diferentes possibilidades de abordagem. Eu queria que só que vocês explicassem rapidinho pro ouvinte que é burro. Que não tem nada a ver com isso. Se você acha que é isso, psicologia, você é burro. Eu acho, inclusive, muito parecido. Então, Fred, acabei de falar. Se você acha que é isso, você é burro. Ah, vai tomar no teu rabo, filha da puta. Burro! Quais são as teorias que a psicologia tem, as básicas, assim? Quais são? Nossa, Fred. Olha, eu não vou explicar nada. Nossa. Eu não vou explicar nada, que não. Que desempenho. Se você quiser saber as teorias, você compra o livro Psicologias da Ana Bock. Papaca! Não, caralho, não explica isso. Mentira, tô brincando. Nossa, Fred fez uma pergunta difícil, né? Não, gente, ó, é assim. Eu tinha um negócio pra falar, mas... Tem eu... muita divisão. Isso. Caro coleguinha, o que você vai encontrar é várias pessoas pensando várias coisas sobre a mesma coisa, que é o ser humano. Sabia, não? O que eu sei é o seguinte, eu, como minha pessoa que não entende porra nenhuma de psicologia. Mentira, entendo um pouquinho, entendo um pouquinho. Fiz uma aula de psicologia. É, mas o isso que porque entendo? Ele ia pra aula pra estudar. Eu fiz uma aula. Não, fiz várias. Mentira. Algumas, na verdade. Mas pelo que você tá falando, o que eu sei é o seguinte. A psicologia, ela tem três áreas assim que o resto sai delas. Que é a psicanálise, a comportamental e a humanista. Isso. Tô correto? Isso mesmo, Fred. Obrigado. Correto. Não, obrigado. Não tá tão correto. Ó, oh, já teve... Ó, oh, agora, oh. se virem os dois. Eu não levantou o braço, ouvinte. Por favor, Leonardo, isso fala. Isso daqui tá parecendo não, uma plenária. Mas é que a questão é a seguinte. É que dependendo de onde você faz o curso de psicologia, a grade vai ser uma. E aí o enfoque de uma teoria vai ser maior do que a outra. Então, por isso que o Luiz falou, não é bem assim. Mas no curso do Léo, é assim, não é? Mas no contexto não, geral. Não é a questão de ser no meu curso. A psicologia é vista em três grandes áreas de conhecimento, como o Fred acabou de falar. Porém, a gente sabe que há outras teorias que são importantes também. Exatamente. Como é que eu entendi que você tinha falado que era no seu curso, que tipo, pra você eram as três grandes áreas, mas no seu curso. Mas isso aí no geral. Historicamente. Sim. Entendi. É como, por exemplo, ciências sociais. Ciências sociais, as três grandes áreas são ciência política, sociologia, antropologia. Sei lá, na educação física é vôlei, basquete e futebol. Tem handball. Mas se a gente for pegar desse jeito, assim, as três grandes áreas da... A sociedade não se encontra da, não, da psicologia não vai ser por correntes filosóficas, vão ser por áreas de atuação. Saúde, social e as teorias críticas. Percebi que nem vocês sabem. Acabei de ligar isso. Ninguém sabe. É porque vamos inventar, que aqui a maradeira é cagação de regra. Vamos inventar. Não, mas vamos é isso. Assim. Então, não, se a gente for por... Assim, existem as grandes correntes filosóficas da psicologia. Dá beijinho nas meninas. Da. Rodeio em touros e cavalos. Da. Cidade que é de Aquariúna. Da. Dá beijinho nas meninas. Da. É isso mesmo, gente. Essa confusão toda. Imagina. Não, por isso que a gente sai louco. A gente entra pra resolver e sai pior ainda. Você chega lá e não existe uma coisa só, né? A gente descobre que, assim, são várias áreas e são várias abordagens. Bem louco! É, indo por áreas, é essa questão mesmo. A psicologia, ela tem a parte que vai trabalhar mais a parte social. Aí vai ter a parte que trabalha a parte mais da saúde. E vai ter as novas correntes que vieram como correntes críticas pra criticar tudo isso e fazer coisas novas. E até pra repensar as teorias que estavam na saúde e na social e pensar ela criticamente pra fazer um novo tipo de saúde, um novo tipo de social. Por teoria, temos as grandes correntes que foram que o Fred colocou. Mas assim, além dessas três, é esse movimento novo que surgiu a partir dos anos 80 que são as correntes críticas que vieram pra repensar tudo isso de novo. Como que a parte mais humanista, a parte mais comportamental e a parte mais da psicanálise e também novas teorias que vieram com essa parte crítica. Uhum. É um bolo de coisas, sabe? Cada um que quer aí, né? Não, né? Também assim. Faz uma hipnose ali, lê um tarô lá, é tipo isso. Não, não. Meu pai foi numa psicóloga, vou fazer um seu Moisés aqui agora. Meu pai foi numa psicóloga. Seu Moisés. Meu pai foi num... Oi, seu Moisés. Foi no meu psicóloga não, foi num psicólogo. Não sei. Tá ligado? Caralho. Desculpa. Ele falou psicólogo e não médico. Meu pai foi num psicólogo e o psicólogo chegou pra ele e falou o seguinte. Ele falou lá, meu pai é bruto, meu pai é caminhoneiro, toma conta. Eu sou de platinha. E ele chegou lá pro psicólogo, que na estrada é foda, né? Toda aquelas historinhas, né, que caminhoneiro conta. E o psicólogo virou pra ele e falou, então, o senhor já leu a Bíblia? O senhor já pensou em ir em uma igreja? Como diria mesmo, meu Deus... Caralho, meu pai saiu de lá e fez... Ele quase bateu nessa pessoa. Porque a pessoa, tipo, caralho, vai enfiar no seu cu essa Bíblia. Eu também acho que ele está corretíssimo, hein? Caralho, e tem... Isso é antiético, né? Super. Super antiético. Não tem como... Ou tem como misturar religião com a psicologia. Porque não. Eu digo o seguinte, porque dentro da ciência, a gente tem que entender o seguinte. A ciência não é neutra. Eu acho que a gente pode concordar com isso. E essa pessoa, quando ela é uma pessoa extremamente católica ou extremamente religiosa, nada contra o católico. Ou sim. Mas pessoa que vem com essa bagagem forte em relação a isso, que provavelmente ela vai ter uma influência nisso em relação ao seu trabalho. O que vocês podem dizer em relação a isso? beleza, já disse, então tá tudo certo, tá tudo bem falado. É muita polêmica, mas é muita polêmica. A grande questão seria que os cursos de psicologia deveriam fazer essa desconstrução de todas as ideologias que a pessoa traz. A grande questão é que muitas vezes a ideologia da pessoa é tão forte que ela continua com isso e leva pro trabalho, pra área de trabalho dela, essa ideologia e tenta ainda colocar isso como uma imposição, ou objetiva ou subjetiva. Esse é o grande problema. Arrasou, viado. Lindo. Adorei. Não, eu concordo com o Léo. Isso é uma coisa que a gente tem visto que tem sido um pouco frequente. Não é um caso exclusivo que você tá contando. Não, a gente não tem história que a gente já não tenha escutado algo parecido. A gente já escutou várias vezes coisas parecidas. Isso claramente fere o código de ética, porque a gente precisa separar a religião individual de cada um, né? Não importa se você é uma religião cristã ou tal, mas é qualquer tipo de religião. Você corta as pessoas. Mas a sua vida toda as pessoas vão te cortar. Você não vai saber mais se é só que tá perder, falando. Vou perder. Vai fazer uma terapia. Fred, coloca isso no final do capítulo. Eu não quero mais falar. Bicha, se você não falar, eu vou dar ali na sua cara. Ai, que raiva que eu tô de você. Eu vou brigar igual. Eu briguei ontem com a menina. Ai, na verdade, ontem eu já te falei que você faz isso nas pessoas. Meu Deus. Tá vendo? Cara, tem uma vaga no amarelo. Tá uma vaguinha aí, cara. Tá. Tempo todo. Oxi. Oxi. Eu não tenho culpa se as pessoas me invejam. Se eu sou uma pessoa que eu brilho, sabe? Seja menos, sabe? Eu não tenho culpa disso, sabe? Caraca. Sabe, ó, meu trabalho tá aqui. Meu salário, ó. Meu cabelo, 6 mil reais. Eu não tenho culpa, sabe, das coisas estarem desse jeito. O cabelo da bicha tá bonito hoje mesmo. Ei, cara, que nojo. Falando, é que assim, as pessoas precisam saber separar a religião da psicologia como uma ciência e assim, a forma de atuação dela enquanto psicólogo. Uhum. Não pode misturar as duas coisas, mas o Léo falou uma coisa que é muito importante, que precisa ver essa desconstrução na própria faculdade. Claro que as pessoas têm que ter esse discernimento de separar a religião da ciência ou psicologia pra ter uma atuação que não fira o código de ética da pessoa, né? Mas assim... A partir do que a Iona falou, eu acho que dá pra entender a importância do curso de psicologia ser tão plural. E por isso que tem tanta confusão. Uhum. Também. Porque a gente precisa fazer essa desconstrução mesmo pra conseguir lidar com o ser humano. E sem colocar o que a gente acha certo ou errado como prioridade. Não, eu fiz essa pergunta aí, tanto porque eu acredito que a gente precisa na ciência é o seguinte, a gente... enfiando cu a porra da ciência positivista. Sim. Cara, essa papo de que a ciência é neutra é o cu, cara. Não é. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, essa pessoa não precisa ela ser neutra em relação à questão dela de ciência que ela faz. Mas ela tem que ser objetiva. Exato. E ser objetivo é diferente do que você ser tendencioso. Com certeza. Ética. É ser ética, exatamente. As crenças dela, aquilo que ela acredita com o que o paciente tá trazendo pra ela. Exatamente. Nas ciências sociais nós temos um nome pra isso. Se chama Anthropological Blues. Foda-se! Eu acho que isso serve pra quase qualquer coisa. É quando a gente se vê de fora de uma situação que a gente está dentro. É uma situação que a gente faz parte e a gente está se vendo fora dela. Vendo com uma forma alienígena. Não alienígena do espaço, mas vendo uma forma que você é externa, como se você não fizesse parte daquilo. Ou, se sendo de um rolê da qual você não faz parte, você tentando ver como se você fizesse parte. Ou seja, eu acho que é um pouco isso. A pessoa que tá ali tratando uma pessoa, ela tem que ver um pouco da questão, um pouco de empatia em relação à pessoa, mas utilizando de conceitos e técnicas psicológicas da qual você aprendeu dentro da universidade. Sim. Você aprendeu lá dentro. Bem, eu aprendi lá dentro isso. Mas e aí, gente? A gente voltando ali ao assunto de estudos, e a Ana tá só sorrisos aqui, galera. Vocês não estão vendo isso. Sabe por que isso? Por causa disso. A gente tá matando uma caixinha. Vocês me desculpem qualquer bobeira que eu tenha dito. Não, ninguém pede desculpa aqui. Não, pera lá. Política do amarelo geladeiro. Ninguém pede desculpa por besteira dita. Inclusive, a gente legitima a besteira dita aqui. A gente fala que é verdade. Fala que é verdade. Você continua fazendo sexo com o cachorro do seu filho? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Vocês a gente ou vocês os ouvintes? Não, ouvinte é burro. Música. Enfim, a gente vai falar de Star Wars, mas a gente não vai falar de toda a saga Star Wars. A gente vai falar do filme específico. A gente vai falar da... Como é que é o nome do filme? O quê? Como é que é o nome do filme? Força Awakens, como é que é? Força Awakens. O Despertar da Força. O Despertar da Força. Obrigado. Burro! Mas é o seguinte... Você parece o Faustão. O Faustão que acha que o pessoal que ele entrevista, o público que assiste, ele é burro, né? Tá ele... correto. Babaca. Então vou falar aqui no Faustão. Ô, louco meu, agora é que vamos saber como é que é as formas... Que faz a psicologia, meu! Luiz Henrique, essa fera aí! Fale um pouco sobre a psicanálise! Maravilhosa, tanto no pessoal quanto no profissional. Você tava imitando o Faustão ou o Paulista? Horrível! Aí eu queria só dizer que eu dei os dois. Por que esse choque, Leonardo? Sobre a psicanálise? Entre psicanálise e astrologia, eu prefiro astrologia. Eu tenho uma professora, não vou citar nomes, que ela falou uma frase que eu levo comigo por toda a minha vida. Ela falou assim: tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em astrologia e tem gente que acredita em psicologia. Aí vai de cada um, né? Fica a questão, o que, que você vai acreditar? Inclusive, fica a questão se você diz amém no final. Verdade, verdade. Dinâmica em grupo. O que vocês acham da psicanálise? Que a psicanálise é a menina dos olhos da psicologia para o público em geral. Todo mundo fala de psicologia, vem na cabeça o Freud. O divã. O divã. O que vocês falam em relação a isso? Sobre psicanálise? É, sobre tudo essa porra. É, eu vejo o Jorge Forbes no programa da Fátima. Eu tenho o autógrafo dele. Acho que eu vou fazer a Glória Pires dizer que eu não sou capaz de nada. Não, gente. Vi. Não vi. Mentira. Para que você viu. Você viu, sim. Deixando o recalque de lado, e o Ioná quer falar. Tava nervosa agora mesmo. Tomou três latinhas e se soltou fácil. Tá saidinha. Tá dançando aqui nessa cadeira. Olha. Mais uma vez, é porque o editor é muito bom. Um beijo. Pra quem que a gente paga pra editar mesmo? É... Eu que edito, filha da puta. Mentira, não é o Fred, não. Você acha que ele ia editar bem assim? Certamente. A psicanálise, ela foi feita num contexto histórico, ela foi criada para um contexto histórico, numa época em que a burguesia estava em alta. Agora, você querer colocar isso num contexto de pessoas que trabalham, de pessoas que têm uma vida, de pessoas que agem sobre essa vida, dizer que tudo que elas fazem é pelo inconsciente, eu acho que isso é uma maldade. Ela foi feita para um contexto histórico, uhum. E as pessoas querem trazer isso para outros contextos que ela não é uma verdade absoluta para esse contexto. Ela foi uma verdade absoluta. Hoje em dia ela não é mais. Eu queria falar que existem bons psicanalistas e psicanalistas não tão bons assim. Então eu acho que a gente tem uma crítica à psicanálise que é importante fazer, mas às vezes a gente pega no pé mesmo que a gente não gosta da psicanálise. Eu acho que é verdade. Eu não gosto também, não. Tem psicanalista que ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Porque ele não tá enfiando goela abaixo as coisas em você. Eu acho que é isso que isso que a pessoa tem que pensar. Até você, a própria pessoa que tá indo pra terapia, que tá indo fazer alguma coisa, não deixa também o psicólogo enfiar coisas goela abaixo em vocês, tem que pensar sobre você. Sim, é, existem bons psicanalistas e nem tão bons assim. Você já e falou isso. Eu ia falar isso agora. Fred, você entendeu? Não, mas a questão é isso aí, ouvinte, isso é o que a gente chama de reforço. É isso aí, ó. É, vai lá, fala três vezes a mesma coisa. Até você pegar, vai falar três vezes. Essa é a segunda. Até o final vai falar de novo. Vai do nada. A última. Não, mas tem psicanalista bom e tem psicanalista bom. Mas assim, que às vezes falta as pessoas contextualizarem a psicanálise. Porque eu vejo, eu conheço pessoas que ainda trabalham com o conceito de complexo de Édipo, como se fosse uma coisa assim, uma teoria perfeita, que fosse transponível para qualquer período histórico, para qualquer momento e para qualquer pessoa. E isso me incomoda muito. E para qualquer local de trabalho. Para qualquer local de trabalho. E assim, nossa, aquela mulher é histérica. Tô vendo a histérica ali. Olha, estrutura histérica, fechou. E assim, isso me incomoda muito. Isso me incomoda demais. Obrigada, amiga. Não, eu trabalhei num órgão público. Não vou citar órgão nem nome. Você pode encontrar ela na rua. E exatamente aconteceu isso. Não era um contexto que necessitava de uma abordagem psicanalítica e eu via isso acontecer. Enquadramento de pessoas por meio de patologias. Então, o que a gente vê de erro se torna muito grave aos olhos. Então, a gente tem essa ressalva com a psicanálise da forma como ela é aplicada. Não que ela não tenha sua importância histórica e não que ela não funcione em determinados ambientes, como a clínica. Concordo com o que o Léo tá dizendo e acho importante frisar isso, que acho que essa que é a nossa maior crítica ou encrenca com a psicanálise, assim, porque a pessoa sai lá de uma formação que foi totalmente psicanalítica, digamos assim, aí cai num posto de saúde. Aí a pessoa quer fazer o quê? Clinicar individualmente, trabalhar complexo de Édipo, esse tipo de coisa, assim. E essa é a nossa crítica, entendeu? Sem conhecer o contexto daquelas pessoas, enfim. A gente já teve que ouvir de psicanalistas falando que encontraram complexo de Édipo em índio. Sabe? Então é isso que meio que deixa a gente meio tenso. Eles não se relacionam da mesma forma que, assim, quando Freud montou essa teoria em 1890, 1900, não é... Mudou, as coisas mudam. Não é mais desse jeito que funciona. Então eu acho que é isso mesmo. Você tem que pensar como que as coisas funcionam. Você quer usar psicanálise? Usa. Mas pensa como que estaria funcionando hoje em dia. O Freud não é uma verdade absoluta. Ele deu direcionamentos. Agora você trazer esses direcionamentos atualmente. E psicologia é muito mais que só o senhor Freud, gente. Vamos dizer assim que a psicanálise foi criada num contexto burguês, para pessoas burguesas. A gente precisa entender quem é a pessoa que a gente está trabalhando no posto de saúde, criança que está ali na escola e mora numa comunidade pobre. E aí você vai trabalhar só complexo de Édipo, você vai trabalhar a comunidade, você vai trabalhar a estrutura, você vai trabalhar a condição social daquela pessoa. A psicanálise, ela é uma teoria que responsabiliza muito o sujeito. Então, você começar a responsabilizar uma criança, um pobre, pelo tipo de vida que leva, eu acho que é muita maldade. É muita maldade você pensar que não existe um sistema extremamente violento que circunda esse tipo de gente, que circunda todos nós e que, assim, escolhe esse sistema, escolhe quem vai ser rico e quem vai ser pobre. Você falar que uma pessoa é pobre porque ela quer, porque ela não se responsabiliza, eu acho que isso é uma maldade. Pra vocês verem, assim, como essa crítica é fundada, ano passado eu tava no último ano de psicologia, uma colega resolveu fazer o estágio com uma psicanalista, como orientadora, e por obrigação do MEC, é obrigado a levar esse estágio pra fora de um campo que não seja a clínica. Então eles foram fazer um atendimento dentro de uma instituição social, que abriga crianças que estão em vulnerabilidade social. A minha colega tentou levar jogos que eram da clínica escola da minha faculdade, e ela foi impedida pela orientadora porque as crianças iriam sujar os jogos. Babaca. Então é uma visão assim que a gente percebe a limitação porque ainda se pensa nesse ser humano dentro de um contexto onde ele está limpinho, bonitinho e principalmente ele pode pagar por um serviço. Então é fundada a crítica que a gente faz da forma como a psicanálise ainda é feita e que quem tenha interesse pela psicologia possa questionar isso cada vez mais. É isso, né? A gente não gosta de psicanálise. Pronto, tá? Basicamente. É isso. Ninguém gosta de psicanálise aqui, tá? Meu ouvinte, pronto, tá encerrado. É isso aí. Só o Fred. Não, eu não gosto de psicologia. Tenho amigos que são. Tenho até amigos Inclusive, que tem amigos que... A gente tem um grande problema que a gente deixa a pauta, assim, os blocos mais importantes pro final. O problema é que no final a gente já tá meio bêbado, aí a gente fica desse jeito aí, ó. Eu queria ouvir a opinião da Susana V. Vem o último bloco. Agora vamos falar com as pessoas que estão terminando o seu curso de psicologia, tá pensando que vai sair, vai ganhar um dinheiro pra caralho. É isso aí, né, Luiz Henrique? Eles vão ganhar bastante dinheiro, né, quando terminar a faculdade, né? Verdade, hoje em dia eu recebo 5 barras de ouro por mês. Que você trabalha pro Silvio Santos? Isso. Vale mais que dinheiro. É, eu sou psicanalista dele. Mentira! Acho que isso aí não é apenas pro curso de psicologia, né? É, não tá fácil pra ninguém, né? A gente não vai ganhar muito dinheiro. E provavelmente vai ganhar até menos do que um negro que fez um curso no Senac. Não que eu esteja tirando Senac. A universidade, de certa maneira, é um Senac maior, mas... É, vai ganhar menos. Esse papo de que vou fazer psicologia para ganhar dinheiro, porque é uma profissão... Aqui no seu cu. Não. É profissão nenhuma de questão nobre que você vai ganhar muito dinheiro. É uma profissão normal, como qualquer outra, que hoje em dia tá cada vez menos valorizada. Tô correto ou tô inventando moda aqui? É aquela questão que a gente retoma sobre a faculdade. Os cursos de humanas, né, na nossa sociedade não são valorizados como eles devem ser valorizados. Por quê? Okay. Ainda mais psicologia. O que que um psicólogo faz, geralmente? Não sei. Um psicólogo, pelo menos, deveria estar fazendo. Com que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes, mais críticas, sabe? Saibam pensar dentro dessa sociedade. Então, por que uma sociedade capitalista ou uma sociedade meritocrática vai querer que uma pessoa pense sobre ela? Não sei. E é por isso que a psicologia não é tão valorizada como ela deveria ser. A gente fica 5 anos dentro de uma faculdade e eu acho que a gente deveria estar recebendo muito mais do que a gente tem. Ainda mais da nossa própria classe, sabe? A gente não tem um piso salarial, a gente... Não... Aí que tá. Eu acho que não é a questão... Ah, não é valorizada. Acho que cada vez mais as pessoas veem a necessidade e até mesmo os órgãos, o governo vê a necessidade de ter psicólogo. Ela não é respeitada. Na minha visão, ela não é respeitada. Eu concordo com o Leonardo. Não, ela não é respeitada, mas assim, esses espaços que a gente tá conseguindo porque a gente tá indo atrás, mas não porque a sociedade quer que a gente esteja lá. A gente quem? A psicologia. Que psicologia? Estamos falando do quê? Ah, Leonardo, menos. Não, menos não. Mas eu que tô bêbada. Ontem nós estivemos numa conferência de psicólogos do CRP, que é o Conselho Regional aqui do Mato Grosso do Sul, e a gente viu como é dividido, que o discurso é um discurso individualista. Então, quem busca esse respeito? Gente como a gente, tipo, a gente tava lá, a gente tava procurando uma coisa mais plural. Gente como a gente, olha o papo. Eu só tô colocando em questão se nós, psicólogos, buscamos esse respeito. Eu vejo que há uma valorização, sim, pequena ainda, mas enquanto classe a gente não recebe esse respeito. Eu concordo totalmente com o Leonardo, porque assim, eu vejo até muitas pessoas interessadas na psicologia, em começarem o curso de psicologia. A gente sabe que tem muita gente se formando agora, muitos cursos de psicologia, e é claro que o mercado de trabalho, a gente vive no sistema capitalista, ele vai... Se fuder. Vai mesmo. É, né, assim, sabe, a demanda é muito grande. Existem muitos profissionais, na verdade, formados. E a demanda de inserção também, né, claro, muito grande. Assim, eu vejo que existe reconhecimento, mas eu concordo com o Leonardo que nós somos poucos respeitados enquanto uma classe. A classe dos psicólogos. Acho que a gente precisa de ganhar essa força pra conseguir conquistar o espaço que a gente tanto deseja. A classe de psicólogos não é unida e eu vejo que a própria formação, ela reforça isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa pluralidade de pensamentos, e a gente vê isso na faculdade, isso se torna um grande problema, porque a gente acaba ficando fragmentado enquanto classe de profissionais. Então eu penso de uma forma, o psicólogo X pensa de outra, o psicólogo Y pensa de outra, e a gente nunca chega a um consenso, isso é um problema. Isso faz com que a sociedade também não veja e não valorize e aí não respeite o nosso trabalho como deveria ser respeitado. Até porque cada profissional tem uma abordagem e muitos profissionais que passam em concurso ainda usam abordagens que são individualistas. Por exemplo, terapia num ambiente que não é para usar terapia, que poderia ser feito outros trabalhos. Então é um problema que a nossa categoria de psicólogos tem que enfrentar, Isso tinha que ser repensado desde a nossa formação, porque é uma questão, acho, muito de formação. Às vezes acaba se impondo com que um aluno de psicologia no segundo, terceiro ano já tenha uma teoria como base. Se essa pessoa que escolhe muito cedo uma teoria, acaba perdendo a oportunidade de estar estudando outras teorias, às vezes escolhe uma área de atuação, então que é clínica, leva nas coxas aula de educação, aula de psicologia organizacional do trabalho, e leva essas outras áreas nas coxas, aí chega e vai pro mundo do trabalho e pega um trabalho nessas áreas que nunca se interessou, nunca estudou, nunca deu uma determinada atenção, isso vai cada vez assim, particionando, vai cada vez, sabe, a pessoa, eu não curto tal teoria, Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, vou estudar só isso, vou estudar só isso. E assim, antes de tudo, acho que a pessoa tem que perceber que assim, ela está fazendo um curso de psicologia. Que a psicologia são várias abordagens que você tem que ter domínio dessas abordagens, você tem que ter domínio do que fazer em determinadas áreas de atuação. E você escolhendo um lugar onde agir, escolhendo uma teoria, você está cada vez se excluindo de outras coisas. Acho que não é um processo inclusivo você escolher tão cedo uma teoria, tão cedo uma área de atuação. Vocês me falaram agora. Depende, a gente conhece, a gente teve isso, viveu isso na pele, né? De no segundo ano a pessoa já falar que já segue determinada teoria, assim, base em determinada teoria, e ponto, e se fecha pra todas as outras, assim. O que é muito problemático, né? A questão não é você não escolher uma teoria, a questão é que você escolhe uma teoria, mas estude as outras, sabe? Saiba porque você não gosta da outra teoria, sabe? Eu acho que é isso. Porque até pra criticar alguma coisa, você precisa saber o que você tá criticando. Então você precisa conhecer aquela coisa que você tá criticando. De certa forma, é importante você conhecer todas as outras formas e todas as outras, como a gente tem falado aqui, todas as outras psicologias, que são as diferentes abordagens dentro da psicologia no geral. Até porque quem está aqui nesse podcast... fez a faculdade mesmo, tá? Fiquem tranquilos que a gente critica mesmo, mas a gente fez a faculdade bonitinho. E o Flores estava certo quando ele defendia uma psicologia geral. Geral, geral mesmo. Geral não tinha precisa. Toda essa confusão e toda essa fragmentação. Toda que essa porra divisão. É uma psicologia geral? Sabe o que é? Libera geral, libera geral, libera geral. Então, é a Xuxa. Não, não é, gente. Eu fiz uma associação livre. Nossa, foi totalmente retardado isso que eu falei. O que é uma... Não. Você quer saber o que é uma psicologia geral? Eu quero. A necessidade de uma psicologia geral é que, por mais que existam teorias diferentes, é que existam entre todas elas explicações que são únicas para as diferentes teorias, entendeu? Existe uma psicologia para você sair desse ponto com conceitos gerais, para aí você ir para diferentes formas de entendimento. É isso que é. Entendi porra nenhuma. É porque assim, dentro da psicologia, a gente tem essas diversas áreas com diversas bases epistemológicas e diferentes concepções. É, agora que eu não entendi mesmo. Agora eu... A Yoná acabou de dizer que o povo não é burro, pode jogar no Google. Existem diferentes abordagens que possuem diferentes bases epistemológicas, que são as bases filosóficas que calcam determinada teoria. Por exemplo, a teoria sócio-histórica é calcada na teoria marxista, que é base epistemológica. Caralho, ela super estima nosso ouvinte. Babaca. Caralho, velho. O Fred tá pra confundir, você não percebeu? Nossos ouvintes! E pera, parece que tem alguém aqui comigo hoje. Eu tô achando que tem alguém comigo hoje. Quem vem lá? Não outro tem ninguém, gato. Não. Ah, tá enganado. Ah, tá. Desculpa. Então hoje eu tô sozinho aqui. Mentira, eu tô com Juliana. E a gente, olá! A gente vai ler os e-mails de vocês, a gente vai fazer agradecimento pra vocês. Inclusive, se vocês ainda não entraram em contato conosco, vocês podem fazer isso tanto pelo site quanto pelo e-mail. Qual que é o site, Juliana? O site é www.amarelogeladeira.com.br. O e-mail é contato@amarelogeladeira.com.br. E as nossas redes, vocês já sabem, mas vale aí frisar: Twitter, Amarelo Geladeira sem o I, Instagram, Amarelo Geladeira com o I, e Facebook, Amarelo Geladeira com o I também. Com o I. Antes de tudo, faz o seguinte, faz aí, é você que tá ouvindo, um e-mail pra gente, um comentário lá no site, um retweet, um envio de uma grana aí pra gente poder pagar umas contas, uns boletos. Sim. E a Chuelo tá pegando doído aqui em mim. Então faz essa ajuda aí pra gente, galera. Então, faz o seguinte, bota na cabeça que estilo não é marra. Outro rolê que eu queria falar também é agradecer as pessoas que ajudaram a divulgar essa bagaça que é esse podcast. Começar por essas pessoas, porque a gente fez um desafio no último episódio. Você lembra disso, Juliana? Não, mas tudo bem. Eu não lembro mesmo. A gente fez um desafio que era o seguinte: a gente queria no mínimo 10 retuitadas sobre o episódio ou compartilhamento, enfim, divulgação nas redes sociais. Do episódio Mochila de Criança. Exatamente. Sabe qual foi o tempo pra gente conseguir bater essa meta aí? Da noite pro dia. Olha aí. Eu coloquei ele da madrugada, quando eu amanheci, já olhei e já tinha feito mais de 10 já. Daqui a pouco já vai ter matéria com a gente, né? Tipo, youtuber, a gente vai estar lançando um livro, igual youtuber, né? Lançando livro. Dando entrevista pra Vice. Fazendo tutorial. Sim. Daqui a pouco a gente tá muito famoso. Nossa, 10 retweets. Nossa, cara, que... Nossa, que emoção. Que emoção, né? Nossa. Enfim, vamos agradecer essa galera. Isso deixa a prova que vocês podem fazer isso. Então vocês continuem retuitando, continuem compartilhando. E quem ainda não retuitou e não compartilhou, retuita e compartilha. Divulga a gente aí. Nunca te pedi nada. Por favor. Vamos lá, vamos começar agradecendo aqui ao Petrus Davi, ao Bruno Aldi, ao pessoal do podcast Los Ticos, ao William Ricardo, que é nosso vizinho aqui, Juliana, lá de Dourados. Que eu tava dando stalkeado pra saber quem que era, né? Ah. Sim, eu fico stalkeando. Eu fico stalkeando as pessoas. Ah, William, um beijo pra você. Fala William que ele Ricardo. É bonito. Eu não sei se ele é bonito, mas deve não, ser lindo. Ele não é, não. Mas a gente fala que pra ele é. Pra ouvir a gente. Pra gente, ele é. Você é lindo, você é lindo. A Amanda Ziz também, que foi lá e retweetou a gente. Ah, essa é linda. Ah, ela é linda mesmo. Ela é maravilhosa. É, manda um beijo pra ela. Obrigada. O Rafael Araújo, Rafael, não tem nem como mentir no seu caso. Você é... Não tem. O Rafael Araújo também foi lá e retweetou. A Aline Assis, que é uma demônia. Aline Assis, demônio. Demônio. Ariana. A Priscila Rodrigues, que é uma gata. Essa é uma gata. Pena que é geminiana, mas é uma gata. E também... Beijo, Priscila. E também o pessoal do aplicativo do WeCast também, que tá sempre divulgando a gente. Tá divulgando toda a podosfera? Tá divulgando toda a podosfera, mas também ajudou a divulgar a gente, né? Então, vamos agradecer eles. E a galera que não faz mais do que o trabalho de ter que divulgar mesmo, como o Guilherme, o Gaúcho, o Gelati, e nós mesmo, né? É, não faz mais que obrigação. Faz mais que obrigação. E agradecer também aqui, Juliana, as pessoas que entraram em contato com a gente ali e foram lá e interagiram nas redes sociais, como por exemplo a Bruna Egídio, que foi lá e concordou com você que leão é horrível. Quem que inclusive é foda, hein, Juliana? Juliana, ela é total tendenciosa. Na verdade, aquele dia eu estava um pouco descompensada, né? É o meu problema com o leonino é muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Só... Mas sim, eles são horríveis. Mentira. Eu conheço, por exemplo, o Moisés, que também é uma das pessoas que interagiram com a gente pelo Twitter. Conheci ele pelo Rayan. Grande leonino, queridíssimo, DJ maravilhoso. Ah, ele é DJ? Então, é, e leonino. Mas ele é ótimo, ele é ótimo. Então, meu preconceito com leoninos está assim, ali, sabe? Vai e não vai. É mais pessoal mesmo. Especificamente com uma pessoa. Mas em compensação... Leoninos, tô aqui, sabe? Vamos conversar, vamos melhorar essa relação aí e tal. Em compensação, Juliana, a Aline Chaves entrou lá no site e ela escreveu que acha que falar mal de leão é inveja. Tipo é inveja, assim, né? Tipo assim, a gente falou... Ela confirmou que ela é leonina. A gente falou de 12 signos, de sei lá quantos planetas, de casas, e a única parte que ela frisou foi quando falou do signo dela. Mas normal, velho. Ai, Leoninos. Um beijo pra Aline também. Muito obrigada, Aline sempre ouve a gente, sempre interage também. Um beijo. A gente pode falar que ela é gata? Ela parece pode a falar. Sandra Neberg, né? Você já viu que ela tem um cabelinho que ela cortou? Ah, que ela cortou agora, né? Ela tá igualzinha a Sandra Neberg. Um beijo pra Aline. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ler aqui os nossos e-mails que a gente tem e os nossos comentários, Juliana. Bora? Bora. E vamos iniciar aqui a leitura pelo Rafael Henrique, que enviou um e-mail lá pra gente. Ele começa assim, ó, Juliana. Saudações diferentões do Amarelo Geladeira. Eu gosto de ser chamado de diferentão. Eu acho legal. Apesar da gente não ser aquariano, né? É. Apesar de a gente ser, na verdade, gente da gente, né? Sim. Gente como a gente. E ele começa aqui assim o seguinte. Aqui é o Rafael do podcast Trova na Taverna. Já ouvi. Maneiro. Nunca ouviu, né, Juliana? É maneiro. Gente... Nunca ouvi, mas maneiro que o Fred já ouviu. A gente acredita. Não, é maneiro. Ouve lá, gente. É um podcast nerd. Juliana não gosta. Tudo bem. Eu não gosto, mas respeito. Ok. Inclusive, tem amigos que... Sim. Eles falam aqui. Venho aqui parabenizar por tratar um assunto tão controverso nas redes sociais de maneira divertida. E com muita zoeira envolvida. É controverso falar de signo? É porque, assim, tem gente que odeia, né? Tipo, signo, assim. A gente fala signo e fala, ai, meu Deus, lá vem aqueles doidos. Lá vem a louca dos signos. É. E ele continua. Tem a gente que, tipo, meio que a gente, assim. A gente fala, mas não entende. A gente fala pra se entrosar com as pessoas, isso. Começar um papo. Usa como um plot, talvez, né? É, exatamente. E a gente fala aqui ainda o seguinte. Eu até acredito na astrologia. E não acredito ser mera coincidência que eu tenha as qualidades e defeitos do melhor signo que é Áries. Não. Não é, cara. Satanás. Não é, cara. Não é. Mas você tá se confundindo aí, viu? E ele fala aqui ainda o seguinte. Porém, eu admito que pessoal que acha que absolutamente tudo que acontece por causa dos astros e também aqueles que vivem reclamando da moda das páginas de signos são tudo farinha do mesmo saco. Ô, povo chato pra cacete. Não, a gente fala que tudo nos signos tá certo, então a gente não é chato, né, Juliana? O Fred, ele gosta muito de ser sagitariano, então ele não vê defeito nenhum nele. Exatamente. Assim, eu concordo um pouco com ele. Tipo, virou moda o negócio de signo e aí a galera que fala muito de signo e quem entende acha chato e não sei o que. Então, o povo que gosta de reclamar, né? É. Isso que é o rolê. Se a pessoa não tem alguma coisa pra ela reclamar, ela vai caçar alguma coisa. Então... Ainda mais se ela for virginiana. Puta, sim. Aí que ela vai reclamar mesmo. Inclusive, vou mandar um beijo aqui pro Cauê e pra Judite, que a gente esqueceu de mandar esse abraço aí pra eles, hein, Juliana? Dois virginianos aí, viu? Ah, eles são virginianos? São virginianos. Isso é que eu não sabia antes, né? De fazer amizade, mas tá bom. É, e ele ainda fala o seguinte aqui. E antes desse episódio, eu não sabia que havia tantos cálculos para fazer mapa astral. É o que eu tô falando, essa porra aí. A gente só sabe até onde interessa a gente. Quando olha, entra Rafael, a parte de ciência... É, a gente esquece. Principalmente a gente, que é de humano. Eu não sei vocês aí do Trova na Taverna, mas a gente tem grandes dificuldades com cálculos por aqui. A gente também não fazia a menor ideia de como se fazia um mapa astral. E eu só fui... entender um pouco melhor tudo que o Gelati, que tava na pauta, falou, porque eu ouvi, acho que umas duas vezes depois pra você entender. Grifando! Sim, pausando, uma resenha. Tentando entender, porque é difícil. E ele ainda termina aqui o seguinte, falando que essa galera merece então um bom respeito pelo trabalho que tem e ainda que não deem nada. Grande abraço e muito sucesso sempre. O Rafael Henrique. Rafael, valeu aí, viu, pelo seu e-mail. A gente concorda aí com algumas coisas aí que a gente, sobre a galera ser meio chata mesmo, porque tem gente que leva muito a sério essa coisa de signo, sabe? Eu já vi gente, Juliana, que não ficou com alguém porque falou, ah, essa pessoa não vai rolar porque o Vênus dela... Essa pessoa é de Sagitário. É, tipo isso, sabe? Eu falei, amiga, que é isso? Sério? Se você é esse tipo de pessoa, sim, você é oficialmente a louca do signo. Sim, é realmente, cara. Louca. Vamos lá, Juliana. Obrigada, Rafael. Um beijo. Juliana, vamos aí então pra um comentário. Tem algum comentário aí no site aí, da galera? Bom, o comentário do Louca dos Signos você já falou, da Aline. Sim. E agora eu vou ler uns comentários do último episódio do O Mochila de Criança. Uma pauta bem controversa. Essa sim foi uma pauta bem controversa. Não estava presente porque minha religião não permite falar dessas coisas. Mas... Ok, né? Vamos ler os comentários aqui. Primeiro comentário do nosso já conhecido e queridíssimo Cauê Lima. Um beijo, Cauê, que o Fred já citou aqui, virginiano. Gostoso? Sim, bem gostoso, eu já vi de perto. É, o comentário dele é assim: onte, de cuti-cuti, sabe? S2 coraçãozinho. Demais ter um agradecimento logo no podcast de papai. KKKKK. Papai é o demônio, no caso, né? Sim. Meu Deus. Adorei esse post. Tá. Pode falar os dois, tá? Tá liberado. Adorei esse post só com os machos, entre parênteses, só que não. KKKK. Bateu saudade da racha da frente que comanda essa porra toda aí. Concordo. Quem graças a Deus, não. Alguém falou isso daí. É muito verdade. Obrigado, Cauê. Quem, no caso, que tá falando? Do Luiz Henrique, né? A racha sou eu, né, meu bem? O Luiz Henrique até pode tentar querer ser, mas sou eu. Pitadas e piadas à parte, curti esse episódio do AG, que pra quem não sabe é amarelo geladeira. Eu acho fofo quando falam AG, tá ligado? Eu demorei um tempo pra... Lógico, entendeu que a G era amarela geladeira. Você tem ascendente em peixes, porra. AJ. Era o AJ. AJ. Vamos chamar de AJ. Vamos chamar de AJ agora. AJ não, porque J é J, né? Mas ok. É... Do amarelo à geladeira. E olha que já separei o papel, tesoura sem ponto e a caneta não sei o que ele escreveu. Em... caneta, hein? Que a gente falou que a gente ia fazer um tutorial de como invocar o demônio aí na sua demônio. Casa. Não, a gente vai fazer ainda, até o final desse... Ouve até o final aí que a gente vai fazer esse tutorial, né, Juliana? Sim. Isso aí, meninos, a pegada tá boa, gostosa, quero mais. E aí ele postou uma fotinho aqui que eu não identifiquei muito bem. É uma geladeira, Juliana. É uma geladeira com a porta amarela. Eu tô sem óculos. Então eu vou narrar pra você. Ó, Juliana. Ah, sim, agora eu vi. É uma geladeira, e é muito esquisita a geladeira, porque ela tem uma roupa nela, né? Você tá vendo? Então, por isso que eu não entendi. Será que é uma geladeira que ele usa de armário? Um abraço pro Cauê, pra Judite, que estão aí apoiando o Amarelo sempre que pode, divulgando, entrando em contato com a gente. É maneiro receber o... Esqueci como fala. O contato, Juliana, receber o carinho, receber aí essa galera que fala bem da gente, receber todo esse calor humano deles, receber tudo isso, né? Ou não? É isso. É que eu não lembrei a palavra ainda, mas é isso aí. Cauê, obrigado, um abraço, um beijo e vamos se pegar, galera. Vamos se pegar. Vamos organizar que vai dar tudo certo. O outro comentário também do mesmo episódio do Mochila de Criança, o episódio 9 do AG, é do Murakami. Não, fala o nome completo. Fábio, é que assim, eu perguntei pro Fred se eu podia falar o nome completo, porque eu não sei falar direito o nome. Então é Fábio Masamitsu Murakami. Nossa, é isso aí, ó. Tem que falar que nem japonês. Fábio Masamitsu Murakami, né? Soba. Então, o Fábio também já é um grande ouvinte nosso e sempre manda as opiniões dele e tudo mais. A gente também agradece. E ele diz assim: aê! Várias vezes, várias pontos de exclamação. Que episódio louco! Vários outros pontos de exclamação também. É mesmo, cara. Eu achei bem louco esse episódio também, Fábio. Por isso que eu não queria participar. Eu já sabia que ia ser meio tenso. É, eu fiquei sendo importunado pelo diabo uns 3 dias aí, cara. É, não se pode brincar com essas coisas, não. É verdade. Ele falou assim, e tenso ao mesmo tempo com as piadinhas lançadas, kkkk. Olha, o menino que participou, o Bruno, né? Uhum, Esteban. Bruno. Isso. Nossa, é muito ruim as piadas dele, mas ele contando é ótimo. Ele é horrível, né? É muito ruim as piadas, mas ele falando fica muito bom. Eu não conseguiria fazer aquilo. É muito talento nato, né, cara? Sim. Parabéns, Bruno. Bruno Esteban. Eu não sei quem é você, mas eu não sei, tipo, se eu posso te chamar de Bruno ou Esteban, mas chama você. Chama ele dos dois, ele adora. Bruno Esteban Audi. Pronto, é o Bruno Esteban Audi. Muito bom. Procurei por Capeta. Capeta Racing, que vocês vão ouvir a torcida igual o Mr. Satan. Ah, tá. Eu não sei o que é isso, mas é isso aí. Abraços e sayonara. Sayonara, Fábio. Fábio Murakami. Fábio Murakami. Já que a gente tava falando dele, do Bruno Audi, sim, uma mensagem dele aqui, cara. Aqui no site, sobre o episódio da Louca dos Signos. Ele fala, sim, o seguinte, Juliana. Bruno Esteban Audi. Bruno Esteban Audi fala o seguinte. Ele tá fazendo igual aqueles caras de youtuber, tá ligado? É igual o Bruno De Luca, ele tá falando. Fala, galera da Amarelo. Amarelo. Por que eu sempre falo Amarelo? Amarelo. Amarelo Geladeira. Ele bota entre parênteses. Introdução de youtuber mesmo. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Daí ele continua falando aqui. Vim aqui pra desmascarar esse sujeito denominado Fred. Como assim? Ele vai me desmascarar. Tamo junto, então. Peraí, que eu até derrubei o microfone aqui, caralho. Eu não tinha lido essa porra. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Em uma conversa em um grupo do Telegram, ele disse que adivinharia meu signo. E chutou Libra. É, porque ele interage muito com as pessoas, né? Então, ele é muito libriano. E aí ele fala, e ainda disse que eu tinha tudo desse signo. E no dia eu concordei para dar uma zoada, só que na verdade eu sou gêmeos. Filha da puta. Bem, aquelas, né? Bem geminiano. Isso que eu ia falar. Isso é bem geminiano, cara. Ô, Bruno, a gente não entende nada de signo. A gente só finge. Mas tudo que você diz parece muito com gêmeos. Exatamente. Gêmeos e Libra tem duas coisas muito parecidas. Que eles interagem bastante, porque são signos de ar. Então eles gostam muito de falar. Geminiano fala muito mesmo. Hein? Geminiano fala muito, muito. É cheio das gracinhas. É. Como você. Só que no seu caso você é ruim, né? Então... E ainda ele continua aqui falando o seguinte: não acredito muito em horóscopo, mas não tem como negar que apresento grande parte das características do meu signo, principalmente as ruins. Então é falciano, então, né? É mentiroso. É engraçado que todo mundo fala assim: não acredito, mas. Né? A galera sempre fala isso, tipo, não acredito, porém é tipo um Chapolin, tá ligado? É tipo quando você fala assim de alguma história de espírito, né? Aí eu não acredito, não, mas eu. Né? Mas vamos que existe, sentir. Existe. Respeito e tal. E ele ainda continua falando o seguinte, sempre que citavam algum signo, eu lembrava de alguém desse signo e associava as características das pessoas. Gostei demais do episódio, muito engraçado e divertido. Parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigada. A pauta é minha, obrigado. Ele coloca aqui, PS. Foda-se o caralho. Ele coloca aqui, PS, Fredão tem risada de bruxa. Não, eu não tenho risada de tem, bruxa. Tem sim. Como é que é uma risada de bruxa? Eu não sei, mas eu vou concordar com ele, ué. Porque ele é ouvinte, né? Porque... Sim, ué. Você tá certo, Brunão. É isso aí. PS2. Gostei demais de ter gravado com vocês. Agradeço novamente a chance de participar aqui. Sou fã do cast mesmo. Cara, eu que agradeço a sua participação. Foi bom ter você fazendo piadas horríveis lá. Porque a gente não tinha o Luiz Henrique, né? Então a gente tinha que achar alguém pra fazer piada ruim. Como a gente tinha dito, né? Você é ruim como ninguém. Só você sabe fazer isso. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Não é que você... As piadas são muito ruins, mas funciona muito com você contando. Eu adorei. Sério mesmo. Brunão, tô esperando você chamar a gente pra participar do seu podcast, viu? É olha, nóis. Deu uma intimada já. Eu intimo mesmo as pessoas. Não só o Brunão. Tô esperando todo mundo aí me chamar aí. Juliana, tem mais algum e-mail, mais alguma mensagem? Ou por hoje é só? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. É isso mesmo, gente. Qual que era esse desenho? Por hoje é só, pessoal. Isso é Looney Tunes. Ah, é então o gaguinho que ficava... Por hoje é só, pessoal. Ah, tem o pessoal do Twitter, você já falou? O pessoal do Twitter? É. Ah, é verdade. O pessoal do Twitter que foi lá e entrou em contato com a gente, interagiu. O Sad Gabriel. Gabriel, Sad Gabriel, arroba N4Tox. Ele foi lá, falou que curtiu. Entendeu muito. Entendeu a maioria das referências do Mochila de Criança, do episódio Mochila de Criança. E Gabriel, por onde você anda, hein? Você tá entendendo demais de... Diabo. Ele é metaleiro, eu acho. Ele é metaleiro? Se ele entendeu a maioria das referências. Ah, ele deve ser metaleiro. Ou ele deve ser satanista. É. Se você é satanista... Tem parentesco com Temer? se você é satanista, faz o seguinte: envia pra gente aí um e-mail falando e envia também um cremunhãozinho dentro da garrafa que eu tô faz hora atrás. E também, Juliana, o Moisés, como você disse, o arroba a louca dos Fave, né? Que foi sim, lá. Moisés maravilhoso. Interagiu com a gente lá pelo Twitter, falou que ouviu. O arroba Debrunão Show, que falou que Debruna tava... Show. Debruna Show. Debruna Show. Ah, é uma menina, eu chamo já de Brunão. Mas é o Brunão, vou chamar de Brunão. É, não tem problema. A Brunão foi lá e falou que tava morrendo com o podcast da trilogia. Agora eu fiquei preocupado. Será que ela tava morrendo de verdade? Tava morrendo? Então, a Bruna também, eu conheço ela do Twitter e tava ela e a louca dos Favos, o Moisés, falando sobre signos. Aí eu aproveitei o plot e apresentei o episódio do A Louca dos Signos pra eles. Eles gostaram, que a Bruna tava falando que ela não se considera pisciana, porque ela não tem nenhuma característica de pisciana. E aí ela foi lá e ouviu e falou assim: meu Deus, eu sou muito pisciana. Gente, é isso aí. Valeu pela galera que entrou em contato com a gente. A gente espera sim, você que ainda não entrou, entre em contato conosco, tá? Por favor. Manda e-mail, retweeta a gente, entra no Twitter, lá começa a seguir o Amarelo. A gente gosta muito mais do Twitter do que o Facebook. Então vai pro Twitter lá com a gente, interage, certo? E outro... tem o grupo do Telegram também, né, Fred? Verdade, o grupo esse... exato, o grupo do Telegram. Entra lá, a gente agora tem um grupo do Telegram. Agora que caiu o WhatsApp, foi pro caralho. Sim. E você... com certeza baixou o Telegram pra poder conversar com as crushes. Vocês sabem o que é isso, né? O que é a isso? A volta do comunismo. É a volta do comunismo, porque o Telegram é russo. O WhatsApp caindo, o Telegram chegando. É isso aí. O Telegram é a União Soviética da internet. É isso aí, cara. Entra lá, galera, no Telegram, no grupo Telegram, e você vai poder interagir com a gente, ao vivo, lá. Só não tá a Juliana lá, mas você pode... Eu tô sim, eu entrei hoje, idiota. Ah, é? Não sabia. Sim. Então tá todo mundo lá, tá todo mundo lá. Vai lá ver o Ryan ficar mostrando foto na loucura lá. Vê todo mundo doido lá. O Ryan é bem soltinho lá, viu? Ele é soltinho, né? Gente, é isso aí. Obrigado, galera. Até daqui uma quinzena pro nosso próximo episódio, que vai ser o... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tá foda. Eu acho que vai ser um dos melhores episódios, né, Juliana? Sim. Então, vocês ficam preparados aí, que esse pá vai ser um dos melhores episódios. Gente, valeu. É nóis. Obrigado, um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Mesmo. Eu vou cortar a parte que eu critiquei o Léo, porque eu achei que ele tava falando de outra coisa. Eu achei que ele tava falando de teoria, ele tava falando de corrente filosófica. Pode cortar, senão vai pensar que eu sou uma retardada, de verdade. Tá. Não corta, deixa assim. Não corta. Olha, Leonardo querendo que eu não apareça uma retardada. Bicha, senhora, é destruidora. Meu Deus do céu, a gente fugiu da pauta. Isso de novo. É psicologia, corta, não corta. Depende, não depende. Vai ou não racha? Vai ou não racha? Deixa o Fred terminar. Olha, Fred, as pessoas já aprenderam comigo que não é pra deixar você terminar seu estrofe. Eu tô vendo, já vi, já. Eu nem eu lembro o que eu tava falando. Era do seu pai. Do seu pai. Do seu Tomé. Não, seu Moisés. Seu Moisés é o momento de contar a história. Vamos lá. Esse podcast é uma produção de Amarelo de Geladeira.